6h28. Songs.

Madrugada Rock. Noite. Madrugada Rock. Pegada Rock. Rasga a noite, passa a rede e leva tanta gente que eu até perdi a conta. Nem te contei uma novidade quente. Nem te contei. Eu tive vários dias numa onda diferente e provei tantas frutas que te deixariam conta. Eu nem te falei da vertigem que se sente. Eu nem te falei que eu te procurei pra me confessar. Eu chorava de amor e não porque sofria. Mas você chegou, já era dia e não estava sozinha. Eu tive vários dias, eu te odiei os dias, eu quis te matar. Expresso do Oriente, rasga a noite, passa rente e leva tanta gente que eu até perdi a conta. E nem te contei uma novidade quente. Eu nem te contei. Eu tive vários dias uma onda diferente. E provei tantas frutas que te deixariam tonta. Eu nem te falei da vertigem que se sente. Eu nem te falei que eu te procurei pra me confessar. Eu chorava de amor. Estava sozinha. Eu tive vários dias, eu te odiei os dias, eu quis te matar. Eu quis te matar. Horas sem intervalos comerciais. Yeah. Geografia Rock. Life Songs. Now 4 horas e 56 minutos.